vencedor. O sol nasceu mais um dia, minha cabeça dói. O calor racha o globo tipo febre que corrói. Na brisa do mar e não na brisa do beck. Barulho pra caramba, mó bagunça dos moleque. No maior estresse, minha preta tá maluca. Corre atrás da molecada, correndo na chuva. Desligados do mundo louco, todo violento. Curtindo o que Deus fez, caminhando contra o vento. Cê tá sabendo, preto aqui parou, pensou. Pra ser feliz tem que ser vencedor. Ter a força, a fé, não morrer como Zé. Vivendo na honesta, sem vacilo, sem migué. Balança coqueiro e me faz esquecer tudo que fizeram pra tentar me deter. Pra me atrasar, Thundercat, o olho de Tandera. Um caldeirão de dendê, tu já era. Eu uso tic-tac, quanto tempo falta? Tic-tac, quanto tempo falta? O tempo vira, vira, vira. Assessorado, eu tô com minha banca, eu não tô desamparado. Pirata, Clayton, Daniel e Pac-J, WQ, WF, Marshall e DJ Nen. Não tem terror aí, feijão, cê tem talento. Baixada SP, rimando todo tempo. Na Bela Vista, a rap do bom eu quero. Claudia, Babu, Tio Dan é o paralelo. Glórias ao Pai, ao Filho, Espírito Santo de Deus. Faz de mim um instrumento teu. Um grande homem programado pra vencer. Os 10 mandamentos seguirei até morrer. Sem levar uma, eu não sou melhor que ninguém, não sou pior. Se liga, eu não tô só. E nem tô preocupado com um monte de besteira que o povo fala, fala quando cai na bebedeira. Eu uso tic-tac, quanto tempo falta? Tic-tac, quanto tempo falta? O tempo vira, vira, vira. E chegar a minha hora de ser vencedor. Eu uso tic-tac. Preocupação está com o futuro. Não vou perder meu tempo jogado no escuro. Eu vim da luz, sou guiado por ela. Não vou pagar de bandidão da favela. Não tenho medo da vida, quero ver o amanhã. Quando o sol nascer de novo, ouvi de Javan. A flor de lis nasceu pra me amar. Para ouvir, dividir, pra sentir, pra cuidar de mim. Ninguém tem um A pra falar, mas fala quando quer, porque quer pra se queimar. Eu viro o jogo, o ano, virei um milênio. Aperto e não acendo a batida do gênio. Eu tenho o dom, tenho a força, mas não sou o He-Man. Visão além do alcance, com várias de 100. Sou o bobo da corte que te faz dar risada. Mas olha a meia-noite se eu tiver na estrada. Eu ouço tic-tac, quanto tempo falta? Tic-tac, quanto tempo falta? O tempo vira, vira, vira. Tic-tac, quanto tempo falta? O tempo vira, vira, vira.